expressar tudo que eu quero dizer. É uma merda, eu sempre me atrapalho com alguma palavra e tudo sai errado, tudo atrapalhado. Nada sai com meu pensamento, mesmo que eu planeje tudo o que eu quero dizer pra você. Eu vou dar um jeito de poder tudo esquecer. Eu não sou babaca se não sei explicar que não te amo. Sua vadia que me deixou mais estúpido. Sabe tudo que eu disse agora? Me esqueça. Nada disso. Olha só como você me ridiculariza na frente de toda essa gente inexistente. A minha vida é um fracasso atrás do outro. Pelo menos eu tenho um conceito. E você que nasceu com essa vagina, nem do batalho. Você cresce um par de bolas. Para de tomar esse remédio de corticoide e não chama de monóide. Happier than